Muito bem, então vamos conferir o cardápio sempre saboroso lá do restaurante Nosso Tempero. Para hoje, arroz branco, arroz integral, feijão inteiro, feijão batido e tropeiro. Ainda couve, angu, parafuso à primavera, chips de batata, estrogonofe de boi e batata palha. As opções de carne, fígado de boi, pernil assado e filé de sassame empanado. Você encontra ainda um buffet completo de saladas e as sobremesas mais deliciosas da cidade. A turma lá sempre capricha, sob comando de Janderson e Jéssica. Forte abraço aí a todos do restaurante Nosso Tempero. Peça o seu almoço pelo iFood, iQfome ou pelo WhatsApp 999-18-4292. Minimum Tax R$15 e o grande R$20. Trabalhando também com self-service com e sem balança. Conheça Restaurante Nosso Tempero, na Avenida Governador Bias Fortes, ao lado do posto Avenida. Restaurante Nosso Tempero, na Avenida Governador Bias Fortes, 908 Pontilhão. Vem conhecer. E o programa Cidade Alerta, ficando por aqui, de volta amanhã, a partir das 11 da manhã, pelas rádios 93 FM e Correio da Serra M, sempre com apoio cultural de Clínica Oncovertentes, sua clínica especializada no tratamento do câncer. E lembrando sempre que você também pode acessar aí todas as notícias em nossas redes sociais, @jornalismo93fm, @rádio Correio da Serra e também em nosso site www.93fmbq.com.br. Eu volto às 3 da tarde com o programa Estúdio 93, música e informação para você. Na sequência, tem Beto Santos, Marcinho Ribeiro e o Show do Esporte. O cuidado que você merece na hora que você mais precisa. Oncovertentes, sua clínica especializada no tratamento do câncer. E agora em novo endereço, um espaço amplo, confortável, adequado para cuidar de você e de sua saúde com qualidade e privacidade. Na Oncovertentes, você encontra tratamento humanizado, equipe multiprofissional com oncologistas, cirurgião, hematologista, farmacêuticos, enfermeiros e muitos outros profissionais que juntos farão o melhor por você e sua saúde. Tratamento em quimioterapia, imunoterapia, hematologia e cuidados paliativos. Oncovertentes, sempre pensando em você. Venha conhecer nosso novo endereço, Rua Presidente Kennedy 395, no centro de Barbacena. Telefone 32 98480-6269 ou 3331-8623. Levamos música, cultura e informação conectada com a sua emoção. Variedade, muita qualidade. A rádio preferida da cidade. 93, a rádio que é show. Só alegria nessa vibe eu vou. Tem diversão e muita interação. A melhor equipe, essa é a rádio que balança o meu coração. 93, a rádio que é show. 93, a rádio que é show. Show do Esporte. Beto Santos. Hora certinha, 11h34, e olha só os destaques de hoje no Show do Esporte. Brasil decepciona na estreia da competição e fica só do 0-0 com Costa Rica. Aloísio, o boi bandido, atacante que passou pelo América e também pelo São Paulo, anuncia sua aposentadoria. Cruzeiro pega neste final de semana o Furacão sem técnico. Ainda o Cruzeiro apresentou ontem o jogador Caio Jorge, que realizou o sonho de vestir a camisa celeste. Atlético Mineiro tem a volta de Hulk para jogar contra a equipe do Internacional amanhã em Criciúma às 21h30. Após sair do Fluminense, Fernando Diniz está na mira do Furacão. Isso e muito mais só aqui no Show do Esporte. Eu sou Beto Santos, o show vai começar. Esporte Nacional, notícias de primeira linha. Tá na hora de cuidar mais da sua saúde e do seu corpo. Perca até 6 quilos em um mês com o Perfil Max. Eu disse 6 quilos em um mês. Perfil Max tem o poder de filtrar parte da gordura dos alimentos que você consome. Ele melhora o funcionamento do intestino, aumenta a diurese e inibe o apetite. Tudo de maneira saudável e eficaz. Perfil Max é sucesso no Brasil inteiro. Mostre o seu antes e depois pra todo mundo. Experimente Perfil Max pras mulheres e pros homens também. Perfil Max. A venda na Drogaria Barra 3331-6003 ou 991-436868 e na Droga Minas. Sacolão Prêmio. Quem conhece, nunca esquece. Todo dia tem ofertas e agora, para facilitar o seu dia a dia, entregamos frutas, legumes e verduras fresquinhas na sua casa. Atendemos todos os bairros. Pedidos pelo WhatsApp 99801-6245. Sacolão Prêmio. Praça Soares Ferreira, 43, Boa Morte, ao lado da Padaria Jardim. Filial do Sacolão Prêmio, no Pontilhão, próximo ao Bahamas Mix. Telefone 32 99988-1553. A Drogaria Barra está sob nova direção. Na Drogaria Barra, seu dinheiro rende muito mais. A Drogaria Barra tem farmácia popular e com absorvente gratuito no programa Dignidade Menstrual. Na Drogaria Barra tem teste de dengue e covid. Compre no conforto da sua casa pelo zap 32991436868 ou pelo 3331-6003. Entrega rápida, pediu, chegou. 99143-6868. Drogaria Barra. E naquela noite... Ai, amor, de novo? Ih, amor, hoje eu não tô legal, não. Hoje e há vários meses, né? Tá com saudade dos seus 18 anos? Naquela época era tudo 100%, né? Chegou o Stressman, um suplemento de vitaminas e minerais que vai te deixar animadão, como um garotão. Volte a viver os melhores momentos da sua vida ao lado da pessoa amada. Experimente Stressman, natural, sem contraindicações. À venda na Drogaria Barra, 3331-6003 ou 991-436868 e na Droga Minas. O que rola no esporte por aqui dá show. No ar, Show do Esporte. Beto Santos. Bom dia, torcedor, ouvinte, está aí ligado aqui na 93 FM Correia M. Tá na melhor. Correio 1230. Ontem foi dia de estreia do Brasil na Copa América e a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior decepcionou bastante os torcedores brasileiros ao empatar em 0-0 com Costa Rica. Eu já queria saber a opinião do ouvinte torcedor aqui no Show do Esporte. O que você achou do resultado? Conta pra gente aqui no WhatsApp 99925-2750. Mande Aldo, mande Aldo. Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande Aldo. Chama no Zap 99925-2750. É isso aí, Beto Santos. Bom dia pra você. Bom dia, Marcinho Ribeiro. E a seleção ontem? Pois é, meu Santos. É, bom dia também para todos os ouvintes que estão ligadinhos aqui na nossa programação. Eu também vou convidá-los a participar com a gente aí no YouTube 93FM aqui, ó. Assista, curta, comente, compartilhe. E o que falar desse jogo, né? Decepção é a palavra-chave que resumiu a partida. Todo mundo acreditava em uma vitória brasileira. Inclusive ontem nós apostamos em diferentes placares aqui e todo mundo apostava aí na vitória da seleção. Porém, a nossa seleção entregou somente um 0-0 com a Costa Rica. Sobre o jogo, o Mauro Chaves ele vem aqui para falar os maiores detalhes, mas eu sei de uma coisa, que o Brasil tem que se preparar muito, pois no dia 28 de junho, sexta-feira, o sextou do Brasil vai ser pesado diante do Paraguai às 22 horas. É isso aí, o Mauro Chaves aparece aqui no Show do Esporte para falar de Copa América, mas também para falar também da Eurocopa. Final de contas, tem bola rolando por lá. Mauro Chaves. Bom dia, Beto. Bom dia, Marcinho. Bom dia, ouvintes do Show do Esporte. O Brasil tentou, mas não deu. Mas vamos falar um pouquinho aqui, primeiramente, da Eurocopa. A Espanha venceu ontem a Albânia pelo placar de 1-0, já com time totalmente reserva, 9 pontos, já garantiu a classificação. No segundo jogo, a Itália e a Croácia classificaram no 1x1, um jogo extremamente eletrizante. A Croácia fez 1x0 com o Modric logo depois de ter perdido um pênalti. E a Itália empatou já aos 48 minutos do segundo tempo. E a Itália classifica e fica aí a Croácia aguardando aí classificar, se possível, para um terceiro lugar. Mas com 2 pontos é quase que impossível. Já falando aí da Copa América, no primeiro jogo, a seleção da Colômbia venceu o Paraguai pelo placar de 2x1, com uma atuação de gala do James Rodríguez. Como diz o outro, pela seleção colombiana ele faz mágica, mas nos clubes que ele atua praticamente não faz nada. No São Paulo é um reserva de luxo, ganhando um baita de um dinheiro, mas a Colômbia venceu e já vai com 3 pontos aí na fase de classificação. Já no jogo do Brasil, a equipe da Costa Rica montou 2 ferrolhos, 5-5 e mais o goleiro. E o Brasil jogava no campo do adversário praticamente todo o tempo. A gente olhando o espaço reduzido do campo aí, que é 100 metros por 64, como a gente falou aí, 20 metros de diferença, 4 no, na largura e 5 no comprimento. Na realidade, quando você vai para a geometria, isso aí significa 740 metros a menos em toda a extensão do campo aí. Mas eu não considero isso como desculpa. O Brasil não foi bem, o Brasil não jogou bem, tentou de todas as formas, troca de passes muito pela direita com o Rafinha, muito individualista, pela esquerda o Vinícius Júnior também individualista, e nós não tínhamos o centroavante fixo, aquele camisa 9 que joga realmente dentro ali da meia lua na grande área para pegar rebote, para chutar. O Rodrigo, que estava fazendo essa função, estava mais buscando o jogo e foi o jogador mais perigoso do Brasil, com das 3 intervenções de gol, o Rodrigo teve 2. Fora isso, Paquetá tentou chutar de fora, não conseguiu. O Brasil não foi bem no dia de ontem. As desculpas do Dorival Júnior, depois na entrevista, dizendo que o Brasil não teve espaço, que o Brasil não conseguiu, não é bem assim. O Brasil precisa mudar a sua forma de jogar. Agora, contra o Paraguai na sexta-feira, eu acredito que o Paraguai não vai vir muito fechado, o Brasil talvez sobre um pouco mais de espaço. Mas o alerta laranja está ligado. Tem que ganhar do Paraguai, porque se não ganhar a coisa já vai ficar mais difícil. Porque o próximo jogo, depois do Paraguai, é a Colômbia, que está com um grande timaço. Eu acredito que o Brasil ainda possa fazer alguma coisa, mas, volto a dizer, esse empate de ontem com a Costa Rica, com o time que o Brasil tem e não conseguiu jogar, apesar do volume de jogo, não conseguiu fazer ações efetivas, já pode ir abrindo o olho aí para a Copa América. É o que eu tinha para vocês no dia de hoje. Bom dia a todos. Show do Esporte. Encontro da melhor idade no Clube Barbacenense, no centro da cidade, promete cada vez mais. Neste domingo, o cantor Nando dos Teclados traz para vocês, direto de Congonhas, a banda Vício do Forró. A festa começa a partir das 16 horas e vai até as 22 horas. Você não pode perder neste domingo no Clube Barbacenense. Nando dos Teclados e a banda Vício do Forró. No encontro da melhor idade, das 16 às 22 horas. Censura 18 anos. Show do Esporte. Ô, Márcio, tem jogador encerrando a carreira? Tem sim, Beto Santos, tem sim, ó. Chegou ao fim a carreira do atacante Aloísio, o Boi Bandido, com passagens aí pelo América, Figueirense e São Paulo. O jogador com 36 anos anunciou a sua aposentadoria ontem em uma publicação feita nas redes sociais. Ele foi revelado nas categorias de base do Grêmio e, além disso, teve passagens pela Suíça, pela Chapecoense e pelo Caxias. Aloísio, o Boi Bandido, teve a sua recente passagem pelo América em 2022 em 2 temporadas, onde, apesar dos problemas físicos, Aloísio disputou 70 partidas com 16 gols e 6 assistências. Era o grande jogador, Beto. E em semana de preparação, o Cruzeiro mira aí os olhos no jogo contra o Atlético Paranaense. Cruzeiro! Um oferecimento. Rosé Lanche, sempre a melhor opção. desde o pão de queijo com cafezinho, salgados, lanches tradicionais, até o mais delicioso almoço na sua melhor parada da BR-040 e com um amplo ambiente com área infantil. E agora, chegamos na capital mineira, com a nova unidade no Shopping Quinta Avenida, em Belo Horizonte, com a nossa linha completa de congelados. Roselanche, sempre a melhor opção. Bateu aquela fome? Daniel Lanches, em Doutor Sá Fortes. Deliciosos sanduíches, macarrão na chapa, chopp, refrigerante, sanduíche de frango e a deliciosa batata frita. Daniel Lanches, telefone 3330 1363, WhatsApp 998368526. Daniel Lanches, em Doutor Sá Fortes. Cruzeiro! Show do Esporte. Em tempo bem curto de preparação para este jogo de amanhã contra a equipe do Atlético Paranaense, quem traz a notícia para você, torcedor celeste, é o repórter Rubens Júnior. Olá, Beto Santos e meus amigos aí da bancada do Show do Esporte. Marcinho Ribeiro, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês na 93 FM e Correio da Serra M. Pouquíssimo tempo de preparação o Cruzeiro teve pro duelo contra a equipe do Atlético Paranaense, hein? É nesta quarta-feira, 19h, no Gigante da Pampulha, a Casa Promete está lotada. Ontem, na reapresentação da equipe, Caio Jorge foi apresentado ao torcedor, estava emprestado pela Juventus da Itália ao Frosinone, o atleta Caio Jorge, que chega para ser a esperança de gols do Cruzeiro para o segundo semestre. Vamos aguardar o jovem que foi revelado pela equipe do Santos. Vamos trazer o que de melhor falou Caio Jorge. Muito feliz de estar aqui no Cruzeiro, com a presença do Edu, do nosso grande homem aqui também. Foi um projeto que me animou bastante, não vou mentir. Eu tinha propostas de clubes europeus ainda, mas assim que o Matos conversou comigo, eu mudei meus pensamentos e vi que o Cruzeiro realmente ia brigar por grandes coisas e isso mexeu comigo para retornar ao Brasil. Falar para vocês que o jogador que está lá fora sempre pensa em querer ficar, mas quando o Cruzeiro me procurou, mexeu comigo, viu o projeto de pessoas honestas e sérias. Agora eu estou aqui defendendo essa camisa e espero fazer muitos gols. Obrigado, Caio Jorge. É o Cruzeiro que oficializou o empréstimo do Rafael Elias, o Rafael Papagaio, para o futebol japonês, para o Kyoto Sanga. Ele que ao todo pelo Cruzeiro tem 29 jogos e marcou 5 gols. Sobre o time que entra em campo contra o Furacão, o técnico Fernando Seabra, que não vai ter o Marlon, que foi expulso, para a vaga dele joga o Kaique, e fica outra interrogação no setor de ataque. Isso porque o Arthur Gomes, que é o titular e era o titular antes da sua lesão, está totalmente recuperado, entrou no segundo tempo contra o Fluminense, entrou no segundo tempo contra a equipe do Bahia, foi bem inclusive e deve ser titular. Álvaro Barreal também, o gringo, que era titular antes da sua lesão, busca vaga na equipe. Resta saber se na vaga do Ramiro ou propriamente na vaga, o próprio Barreal na vaga do Ramiro e o nosso Arthur Gomes brigando por vaga com o Robert e com o Gabriel Veron. Eu sou o Rubem Júnior. E essas foram as principais informações para você, ouvinte torcedor do Show do Esporte. Um grande abraço. Cruzeiro! Show do Esporte. Tá, então as informações do grande Rubens Júnior. Só lembrando, Beto Santos e ouvintes, que para esse jogo de amanhã, às 19 horas, contará então com transmissão no Sport TV e também pelo Premier, para quem quiser acompanhar. Ok, e agora falando do Atlético, Hulk de volta aí os gravados, o Atlético se prepara para entrar em campo contra a equipe do Internacional. Um oferecimento. Emocione de verdade. De Flores da Floricultura Rosa Morena. Buquês de rosas, flores para presentear quem você gosta e decorar sua casa. De carinho. De Flores da Floricultura Rosa Morena. Se você quer homenagear um ente querido, a Rosa Morena tem lindas coroas com preços especiais. Floricultura Rosa Morena. Na rotatória em frente à Igreja da Boa Morte. Telefone 3331-0878. A droga Drogaria Barra está sob nova direção. Na Drogaria Barra, seu dinheiro rende muito mais. A Drogaria Barra tem farmácia popular e com absorvente gratuito do programa Dignidade Menstrual. Na Drogaria Barra, tem teste de dengue e covid. Compre no conforto da sua casa pelo zap 32991436868 ou pelo 3331-6003. Entrega rápida. Pediu, chegou. 991436868. Drogaria Barra. Atlético! Show do esporte. E o Galo segue aí na expectativa do Hulk de volta aí aos gramados, mas em breve teremos aí a ausência de Pedrinho, que estará de volta ao futebol internacional. Não é isto mesmo? Quem traz notícia para você, torcedor do Galo, Cláudio Rezende. Bom dia, Beto Santos e todos os presentes no Show do Esporte, Marcinho Ribeiro, com as informações do Galão da Massa para a 93 FM e Correio da Serra. Terça-feira, a expectativa para Hulk já treinar na manhã de hoje e depois seguir viagem. Com o Atlético em voo fretado, amanhã tem Galo e Internacional, jogo em Criciúma, estádio Heriberto Rios, em Santa Catarina. Internacional que ainda está sem estádio devido à tragédia no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O Inter está sendo um time itinerante nesse Campeonato Brasileiro. Então joga em Criciúma e o Hulk que Santa Catarina. Internacional que ainda está sem estádio devido à tragédia no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O Inter está sendo um time itinerante nesse Campeonato Brasileiro. Então joga em Criciúma e o Hulk, que retornou dos Estados Unidos, acompanha importantes. Seguem jogadores nas seleções, Copa América, lesionados. Agora mais três: Saravia, Lemos e o Alisson. Todos eles passaram por exames de imagem ontem e deverão ser baixas nesse duelo contra o Inter. Além do Igor Gomes, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Na defesa, Rômulo deve de novo ter uma oportunidade. Palácios tem chance, hein, de começar o jogo ali na ala pela direita, já que não tem Saravia nem Alisson. São os dois jogadores que vêm sendo utilizados pelo Milito. E no lugar do Igor Gomes, Pedrinho. Pedrinho realmente está nos últimos dias de contrato. É até o dia 30 agora de junho, ou seja, mais dois jogos. Amanhã contra o Inter e domingo diante do Atlético Goianiense. Depois Pedrinho volta para o Shakhtar da Ucrânia. O Atlético que nesse período aí está aguardando o Bernard. Bernard, que está fazendo uma pré-temporada a partir do dia 10 de julho. Ele pode reestrear pelo Atlético com a abertura da janela de transferências do futebol brasileiro. Júnior Alonso já em trâmites finais para ser reforço do Atlético. E Fausto Vera também, volante do Corinthians. Há um otimismo no Galo. A negociação é complicada, é difícil, mas há um otimismo de que esses três reforços o Galo terá para o segundo semestre deste ano. Cláudio Rezende com as informações do Atlético para o Show do Esporte. E agora o torcedor tem aí o resumo do futebol paulista e também carioca. Resumo: futebol paulista e carioca. Um oferecimento: rebobinamento de motores elétricos. Fale com Afonsinho. Telefone 999-55-39-34. 48 anos de trabalhos prestados ao homem do campo. Obrigado ao homem do campo. Motor de ordenhadeira, picadeira, bombas de irrigação. Fale com Afonsinho. Telefone 999-55-39-34. Rua Marquês de Maricá, número 180, no bairro Bomorte. Afonsinho, 48 anos de trabalhos prestados ao homem do campo. Obrigado ao homem do campo. A Drogaria Barra está sob nova direção. Na Drogaria Barra, seu dinheiro rende muito mais. A Drogaria Barra tem farmácia popular e com absorvente gratuito do programa Dignidade Menstrual. Na Drogaria Barra, tem teste de dengue e covid. Compre no conforto da sua casa pelo zap 32991436868 ou pelo 3331-6003. Entrega rápida. Pediu, chegou. 991436868. Drogaria Barra. Você viu que o time do Beto ganhou? Eu vi, foi o troféu, lindão. Você sabia que na WF Sports você encontra um igual? Sério? Sim, além de troféus, medalhas, você encontra tudo para o esporte. Duvido, lá tem camisa de time? Sim, e para todos. Tem ainda camisa de basquete, bolas para todos os esportes e acessórios de musculação. Vai lá conferir. WF Esportes, Praça Pedro Teixeira, número 48, Comercial Center, Loja 10. Telefone 3939-0648. WF Esportes, tudo para o esporte. Show do Esporte. Tem torcedor no zap? Tem torcedor no WhatsApp, 999-252750. Quem está participando com a gente é o Evandro, vamos ouvir. Bom dia, meus queridos amigos do Show do Esporte e a todos os ouvintes, né, da Show FM. É, realmente a seleção brasileira está chegando ao fim. Só na época do Rei Pelé mesmo que existia o futebol brasileiro. Daqui a pouco, Itália, Alemanha, daqui a pouco eles vão passar na frente, né, das Copas Mundiais aí, que o Brasil está na frente por enquanto, ainda de sorte, né? Mas a vai de fato acabar sendo atropelada aí, e a Argentina, entendeu? Porque o Brasil desistiu do futebol. O Brasil que ensinou o futebol para o mundo. E parece que agora o mundo está querendo ensinar o futebol para o Brasil. O Brasil esqueceu, o brasileiro esqueceu de jogar bola. Bom, meus amigos, boa tarde aí, um bom dia para todos os ouvintes aí, para vocês aí. E que Deus nos ajude, que volte o brasileiro a ter talento nos pés. Evandro de Oliveira, do bairro João Paulo II. Obrigado. Tá aí o Evandro participando. E tem toda a razão, né, Marcinho? Tem toda a razão. E o futebol brasileiro, para vocês terem uma ideia, tinha técnico que quando ia jogar contra a seleção do Brasil, nem dormia, né? Passava a noite aí tentando aí para parar o time brasileiro. E hoje, qualquer seleção, você vê a seleção da Costa Rica, foi lá, parou o ataque brasileiro, só faz pirula, né? Dentro aí, jogadas impossíveis. E fica aí esta interrogação. E agora, você tem notícia aí? O que você tem, um resumo aí do futebol carioca? Eu tenho aqui o caso aí do Fernando Diniz, Beto Santos, que saiu aí do Fluminense, né? O Fernando Diniz, ele não é mais o treinador do Fluminense, isso já não é mais novidade para todos os amantes aí do mundo da bola, né? Após a derrota no Clássico para o Flamengo, a diretoria do clube se reuniu na manhã de ontem e optou pelo encerramento do trabalho dele na equipe fluminense. Pouco depois da demissão do Fernando Diniz, então, da equipe, o Atlético Paranaense, que está aí sem técnico, igual nós falamos ontem, está interessado na contratação do atual campeão da Libertadores. O Furacão está em busca de um novo comandado após a saída do Cuca. O treinador pediu demissão após o terceiro empate consecutivo no Campeonato Brasileiro e anunciou o fim do seu ciclo também ontem. Tudo aconteceu ontem, né? Em 2018, Fernando Diniz, ele treinou o Atlético Paranaense, mas a passagem ela foi encerrada com apenas 21 partidas. Na época, o clube paranaense havia conquistado apenas 2 vitórias em 12 rodadas do Brasileirão e ocupava a 19ª posição. Em sua segunda passagem no Fluminense, o comandante conquistou a Libertadores, Recopa e Campeonato Carioca. No entanto, o desempenho ruim no Brasileirão selou a queda do técnico e agora ele pode ser sim, acredito que será até então anunciado aí pelo Atlético Paranaense como novo técnico aí do Furacão após sair do Fluminense, Beto Santos. Ok, e daqui a pouquinho, né, vamos à nossa mensagem comercial. Aqui, você põe o... O que acontece no esporte de Barbacena e região, você ouve aqui. Um oferecimento. Encontro da melhor idade no Clube Barbacenense, no centro da cidade, promete cada vez mais. Neste domingo, o cantor Nando dos Teclados traz para vocês, direto de Congonhas, a banda Vício do Forró. A festa começa a partir das 16 horas e vai até as 22 horas. Você não pode perder neste domingo no Clube Barbacenense. Nando dos Teclados e a banda Vício do Forró. No encontro da melhor idade, das 16 às 22 horas. Censura 18 anos. A Drogaria Barra tem uma linha de produtos exclusivos, como sabonete Pelicano, creme pé quente, xarope Rinovan Forte e Zero Açúcar. Gel massageador manteiga de avestruz, gel massageador canela de velho, tem também perfil Max e Stress Van. A Drogaria Barra tem entrega rápida em toda Barbacena. Teleentrega 3331-6003, WhatsApp 99143-6868. Drogaria Barra. O que acontece no esporte de Barbacena e região, você ouve aqui. Vamos nessa! Com informações aí do esporte Barbacena em toda a região que rolou nesse domingo, dia 23 de junho. É, rolou então a nona Copa de Futebol do Volante Áureo de Moura Cruz, no bairro Gregotó, a segunda rodada. Às 9h15 da manhã, o Atlético venceu o Volante por 2-0. Verona, 5-2 em cima do Roselante, coordenação do desportista Diniz. Ainda um torneio do Olympique Club na sede campestre no BR-040, primeira rodada. Em comemorações alusivas aos 109 anos de fundação do Olympique, na Arena Faixa Azul em Correia de Almeida, rolou então o Europa 2-0 em cima do Fernabeck. Santa Cruz 2-0 em cima do Ipanema e Independente do Flavinho 4-1 em cima do União. Com agradecimento e informação no seu horário de almoço. Alô? Vou mandar uma história pra vocês, ó. Eu sou do... Alô? Alô? Alô, você! Estamos no ar. Qual a hora, professor? E a hora certa? 12 horas e 3 minutos na Cidade das Rosas. Hoje, 25 de junho de 2024. E vamos que vamos de música para você. Vem aí na música que você escolhe, que você faz a programação. A Deia do Centro da Cidade oferece para o Aloysio e seu esposo Camisa 10, Lance Livre. Logo depois, Thiago York, Saudade Boa, vem aí também na nossa programação. Daqui a pouco eu volto com vocês. Agora é música rodando. Vamos que vamos! Pessoa que deixa a coisa fluir, cê não me cobra, eu não te cobro. E a gente fica assim, não quero você pra mim, só quero você aqui. Não rola ciúme, ninguém se assume, só mata a vontade e sai de fininho. A gente tem tudo pra dar certo, você é do sigilo, eu sou do... Vou te confessar, mas deixa abaixo. Do jeito que a gente tá indo, no meu coração seca você o espaço. Uou, uou, uou, o nosso lance é lindo. Alô, você! Estamos no ar com a hora do professor. E a hora certa, 12:06 na Cidade das Rosas. Vou repetir, hoje, 25 de junho de 2024, e nós estamos começando o nosso programa da Hora de Almoço, aquele que você assiste com a gente, aquele que você é nossa companhia. Muito obrigado por essa companhia de todos os dias, segunda a sexta, aqui na Correio. E a Marta, nossa amiga do João Paulo II, oferece para o César, no Grocotó, Tiago York, Saudade Boa, uma música legal de 2022. E vamos que vamos, começando o nosso programa. Relógio que não atrasa, não adianta. 12:07. Vem, Tiago York. Me deu saudade boa e bateu uma vontade louca de te procurar. É que sozinho é bom, mas com você juntinho fica bom demais. Me deu saudade boa e bateu uma vontade louca de te procurar. É que sozinho é bom, mas com você juntinho fica bom demais. Eu quero ser teu amor. O doce do teu doce me pegou. Saiu até no tarô. Já tava escrito que a gente combinou. Eu te tenho dentro do meu peito. E se tu fica longe desse jeito, não dá. Não, não. É tu que mexe com meu coração. Me deu saudade boa. E bateu uma vontade louca de te procurar. É que sozinho é bom, mas com você juntinho fica bom demais. Me deu saudade boa e bateu uma vontade louca de te procurar. É que sozinho é bom, mas com você juntinho fica bom demais. Eu quero ser teu amor. O doce do teu doce me pegou. Saiu até no tarô. Já tava escrito que a gente combinou. Que eu te tenho dentro do meu peito. E se tu fica longe desse jeito, não dá. Que mexe com meu coração. Você desfaz minha cabeça. Me pega de jeito condende. Pra que eu não me esqueça. O teu doce, teu cheiro, tempero caseiro. Não sou doido de recusar, não. Nananana, não. É tu que mexe com meu coração. Saudade boa e bateu uma vontade louca de te procurar. É que sozinho é bom, mas com você juntinho fica bom demais. Me deu saudade boa e bateu uma vontade louca de te procurar. É que sozinho é bom, mas com você juntinho fica bom demais. É. Saudade boa. Saudade. Do professor, com o professor José Augusto Pena Naves. Alô, você! Alô, você que está na Correio da Serra, 1230 AM, a rádio apaixonada por você. Você que é a razão da nossa existência, você que faz a programação da Hora do Almoço. Então vem aí, Luan Santana Morena. O pedido é do José Ernesto. Ele mora lá no bairro Romã. Ele oferece para sua esposa Célia aquele abraço. Depois, na rodada dupla, Marília Mendonça, te amo demais. Quem pediu? Foi o Hélio. O Hélio mora no São José, oferece para a Gracinha no centro da cidade. Então vamos que vamos da nossa rodada dupla. Relógio que atrasa não adianta. 12:11. Oh,

da cabeça aos pés, eu vou te beijar como um sábio na arte de amar. Não sei mentir pra conquistar uma mulher, daria tudo nesse mundo só pra ter você. O destino seja o que Deus quiser, você precisa entender. Só sei que eu te amo demais. Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo. Só sei que eu te amo. Te amo. A companhia certa para seu horário de almoço. Hora do professor. Com José Augusto Pena Naves. Relógio que não adianta, não atrasa. Relógio que não atrasa, não adianta. 12 horas e 16 minutos na Cidade das Rosas. Vamos que vamos com a nossa programação. Vem aí de propósito, pede para Gode. De propósito, sempre fazendo sucesso aqui na Correio, aqui na nossa emissora, na emissora onde você faz a programação da hora do almoço. Quem pediu foi a Alexandra. Alexandra mora no João Paulo II. Ela oferece ao Carlos no Santa Maria. Na rodada dupla vai ter Madu Campos. Aprendi a fazer falta. Quem pediu Madu Campos? Quem foi, Jackson? Foi o Ernesto. O Ernesto é da comunidade do Romã, oferece ao Vicente, seu irmão, lá no Chapada do Faria. Aquele abraço ao pessoal aí na Chapada. Vivamos que vamos na nossa rodada dupla. De propósito, menos é mais, não encontrei. Oh my God, pede pra quem? Pede pra God, esquece. Pede pra God, Vitinho. Vambora. Kaique! Não vai gostar de ver minha boquinha no pendejo. Você não vai gostar. Certeza vai bater o desespero. Vai me ligar chamando de amor. Pra consertar o que você quebrou. Ajoelha aí e começa a rezar. Pede pra God, pra eu não superar você. Pede pra God, pra não te trocar pelo rolê. Pra se arrepender, pra chorar litrão. Pede pra God, pra eu não te apagar do coração. Pede pra God, pra eu não superar você. Pede pra God, pra não te trocar pelo rolê. Pra se arrepender, pra chorar litrão. Pede pra God, pra eu não te apagar do coração. Não sou eu, pai, é ele, sempre. Oh my God. Não vai gostar de ver minha boquinha no pendejo. Passa a boquinha no pendejo, não vai gostar. Certeza vai bater o desespero. E vai me ligar chamando de amor. Pra consertar o que você quebrou. Ajoelha e começa a rezar. Pra minha fila não andar. Pede pra God, pra eu não superar você. Pede pra God, pra não te trocar pelo vai se arrepender. Vai chorar, litrão. Pede pra God pra eu não te apagar do coração. Pede pra God pra eu não superar você. Pede pra God pra não te trocar pelo rolê. Vai se arrepender. Vai chorar, litrão. Pede pra God pra eu não te apagar do coração. Pede pra God. Vai. Oh my God! Essa boquinha ela não aguenta ver no Open Vision, não. Nunca mais! Faz barulho! É de propósito, de menos é mais, encontre! É, parece que eu tava certa mesmo. Bem que falaram que era desse jeito. Que o passado ia me procurar só quando eu conseguisse superar. E não deu outra. Tá me ligando, perguntando se tá louca. E tá morrendo de saudade da minha boca. Tá parecendo que o jogo virou pra quem falou que não sentia amor. Agora tá falando que me ama. Professor, conversa, música e informação no seu horário de almoço. Agora estou dando a hora certa, relógio que não atrasa, não adianta. 12 horas e 23 minutos na Cidade das Rosas. Estamos no ar com a Hora do Professor, no horário, na hora que você faz a programação. Sem mais delongas, vem aí Vitor Clay, o amor machuca demais. Quem pediu, foi a Eliane do Vilela. Ela oferece ao Carlos. Carlos, você está machucando a Eliane? Carlos, não faça isso não. Ela oferece ao Carlos, seu namorado, o amor machuca demais. Depois temos rodada dupla, Marisa Monte, feliz, alegre, forte. Quem solicita essa música, quem solicita é a Maria José. A Maria José mora no bairro Boa Morte. Ela oferece para a Antonieta, sua irmã, no Ibiapaba. Então, vamos que vamos com essa rodada dupla. Vem, Vitor Clay. Quantas vezes me perdi, quantas vezes machuquei-me. Escolho sempre o amor e me

quer que eu vá. Hora do Professor, com o professor José Augusto Pena Naves. Esportes, música, entretenimento, tudo isso aqui na Correio AM. Alô, você! E agora, vamos ao ponto final. O amigo Hugo, diretor do CACAC, da Câmara Municipal, pede para informar que passará a atender lá no CAC as demandas relacionadas à Junta do Serviço Militar. A Junta do Serviço Militar, ela faz o alistamento, sobretudo para o Exército Brasileiro. A Central de Atendimento de Cidadão, que é o CAC, funciona no antigo prédio ali da Receita Federal, na rua Getúlio Vargas, 80, aquela rua em frente à Câmara Municipal, vamos dizer assim. Então, todo que precisar de alistamento, se não fizer pela internet, se precisar de alguma documentação nesse sentido, a Prefeitura fechou uma parceria com a Câmara e a Câmara passará a atender esses serviços que já teve por muitos anos ali na Teobaldo Tolendal, ao lado ali onde era a biblioteca, depois teve também no, lá no UAI e agora vai funcionar bem ali, com um acesso muito bom que terá. Também aconteceu essa semana na Câmara Municipal a sessão solene de entrega do título de cidadão benemérito de Babacena ao José Francisco Modesto, além da entrega do diploma de honra mérito à Associação Creche Escola Irmão dos Caminhos. O evento aconteceu na Câmara Municipal e teve grande repercussão. Parabéns aos homenageados. Ontem, a 13ª Região Militar, ela ofereceu uma homenagem à banda de música da corporação, que completou 90 anos, com um grande repertório que aconteceu no auditório da Faculdade de Medicina. Estavam lá e